estão achando que você é. Você tá lá vendo crime, mano. Até que esse cara ali, meu, vai logo, saca do barato, você não tá em cima. Vamos ver o que é, mano. Aí, você falou que era com aquele jeito, você tá no cara agora. Eu quero ver você apertar ele. Vamos ver se é fraco, mano. Vamos ver se não é fraco. A voz do subconsciente, a voz de consciência que entra em sua mente. Na febre do gatilho cego, sou eu. A visão que provoca o debate em teu cérebro. Hey, hey, tô na ação pelo seu bem, ouça bem. Não vá se destruir nem destruir o próximo também. Ok, me diga quem, não há ninguém de nós com esse direito. Uma vida é valiosa, quanto custa? Não tem preço. Para, não abraça essa ideia, ladrão. Pra não ser tirado de comédia ou de cuzão. Sobe o gás, agora jaz, não tem paz. É com nós, aliás, jamais volta atrás. Quem é, diz e faz. Eu sou a outra voz do seu inconsciente. Pois é, que não paga no sistema, né? Você vai pagar, né? Tiração, olha ele sobrando. É tua cara no teu nome, não me diz a fonte, mano. 1, 2, 3 disparos, sem reação. Corpo no chão, alvejado. Sangue coagulando, mano, se debatendo, lutando contra a morte. Olha, não vai vendo. É o mesmo filme, é o mesmo episódio. Só, irmão. Contos do crime, história sem fim, tem continuação. Bate de frente o bem e o mal. E o diabo aplaude. Primeiro round. É nós que não paga no sistema. Nocaute pra uma família, final trágico. Juras de vingança, vem de um irmão injuriado. Eu vou me envolver, fazer acontecer, firmão. Deixa quieto, que nada vai atrás. Quem tem razão? Teu lado bom ou teu lado ruim? E aí, meu? A justiça tá na tua mão ou na mão de Deus? Segue, segue o drama, segue a trama. Segue a rotina insana, cruel, fatal e desumana. Cada bairro uma história pra se contar. Sempre foi assim e assim sempre será. Aí, B, esta bully vai repercutir. Quebraram as pernas da quebrada, mas nem esquenta. Quem corre com safado é safado. O barato tá no gelo, mas o veneno armazenado vai subir na cota de explodir. De virar um confronto nas ruas, a história é sem fim. O bagulho continua. Continua, continua. Não faça isso não. Eu sou o bem que luta contra o mal na continuação. Antes de puxar o gatilho, veja que eu tenho a oferecer. Amor, felicidade, vida eterna pra você. Que nada, conversa fiada desse cara não deu ouvido. Ele joga em outro partido, vai logo a pé, descarrega no inimigo. Não vá se esquecer dos bens que eu vou lhe dar. Os carros importados, mira dinheiro, muita droga. Não tome essa reação, irmão, é ilusão. A razão não está na manipulação, firmão, compreensão. Atenção na situação, uma conspiração na união. Se tem opção no jogo, não escolhe a destruição. Se você não fizer, ele vem, faz por mim. Não se lembra mais um tempo atrás, ele queria te destruir. Gostaria de ver seu corpo perfurado todo de bala. Arrancar sua cabeça e desfilar com ela na quebrada. Não é bem assim, estou aqui pra te proteger. Comigo umas pessoas que há muito tempo você não vê. No seu subconsciente você vai sentir e ouvir. Quem é, quem é? Só mais seu pai e seu irmão estão aqui. Olá, filho, sou eu, a mãe que tanto te ama. Eu sei que a vida na terra pra muitos é desumana, mas nem por isso é preciso tirar a vida das pessoas. Se você destrói alguém, se destrói também. Não me magoa. Espera, escute bem a experiência de um homem. O tempo que estive na terra foi bastante pra aprender. Não me desaponte. Você é muito jovem, tem muita vida pela frente. Não precisa provar nada pra ninguém. Se entende? Saudações, mano, como vai a quebra? Não, não faça isso, não puxe o gatilho, não quebre as pernas. Saiba que quem vive do crime não vale a pena. Você acha que tirar uma vida vai resolver seu problema? Ah, esse tipo de situação haverá em todo lugar. O bem contra o mal sempre se enfrentará. E quem vencerá? Não dá pra arriscar, temos que parar e rezar. O crime vai continuar, arcanjos, até onde vamos chegar? 1, 2, 3 disparos, sem reação, tiro pro chão, o cão foi derrotado. Humano com mal na mente, com osso no pente, uma na agulha. E o processo aqui na terra continua. Continua.